você deixar. Se você souber o que você quer, se quer ou não quer. Porque a hora é agora, o momento é totalmente seu. É seu. E o universo conspirando, o que você está esperando então? Deixe que eu te beije e sinta minha língua te deixando louca, viajando pelo céu da boca, te sugando o mel, beija-flor. Minha língua te deixando louca, viajando pelo céu da boca, te sugando o mel, beija-flor. Está esperando.